de lado, chega mais que eu quero te falar. Deixa a responsa, joga o celular de lado, porque agora é só nós dois assim perdido nesse quarto. E canta a sua voz dizendo bem baixinho: se rola nos lençóis e vem me fazer um carinho. Madrugada é brinde, oferta mais um pecado. Aumenta o som, deixa no jeito, deixa toca Barry White. Linda, sente seus lábios, pique sabor bem molhado. Como fruto proibido e seu corpo mais suado. Sei lá, algo me diz que desta vez é de verdade. Sentimento mais profundo, deixa lá o que é falso. Me abraça bem mais forte, deixa toda noite a nossa. Me canta seu sorriso, aquele beijo que sufoca. Sintonia fina, o silêncio é só canção. Sente assim, só nós dois. E a loucura virou paixão. Desliza no meu corpo, prazer dessa emoção. Me leva com carinho, me leva pra sua canção. Gosta de prazer, no calor eu e você. Deixa ter, deixa ver, deixa tudo acontecer. Sintonia fina, o silêncio é só canção. Sente assim, só nós dois. E a loucura virou paixão. Desliza no meu corpo, prazer dessa emoção. Me leva com carinho, me leva pra sua canção. Perfeita, pensa que é leve, vai trazendo mais beleza. Já pensou nós assim, toda noite de ladinho? Casal mais perfeitinho, com o tempo os menininho. Ele pede o que quiser, seu desejo é minha meta. Cada vez perfeita, é sentimento que é leve. Vem mulher, vim aqui só pra mostrar meu sonho. Loucuras te proponho, deixa pra amanhã, hoje quero só você. Esquece o mundo todo, volta só no amanhecer. Proposta de prazer, no calor eu e você. Deixa ter, deixa ver, deixa tudo acontecer. Me abraça bem mais forte, deixa toda a noite a nossa. Me encanta seu sorriso, aquele beijo que sufoca. Sintonia fina, o silêncio é só canção. Sente assim, só nós dois. E a loucura virou paixão. Desliza no meu corpo, prazer dessa emoção. Me leva com carinho, me leva pra sua canção. Proposta de prazer, no calor eu e você. Deixa ter, deixa ver, deixa tudo acontecer. Sintonia fina, o silêncio é só canção. Sente assim, só nós dois. E a loucura virou paixão. Desliza no meu corpo, prazer dessa emoção. Me leva com carinho, me leva pra sua canção.